Levo pro palco o sentimento, liberdade de expressão, sorriso, o sofrimento, a confiança, a depressão. Eles me querem revoltado, só que eu azedo o molho. Eu tô de olho, martelando os pregos e fritando os piolhos. Limpo contra os bicos sujos, cautela e frieza. As aparências enganam e caçadores viram presas. Sem mancar, quando atravessar tem que ter firmeza. E sem achar, na hora certa tem que ter certeza. Vai com um sorriso no rosto, de mãos calejadas, que o trampo rende bem mais por horas remuneradas. Faz com gosto, na palma da mão vamos cantar em coro. Felicidade não tem preço, nosso suor vale ouro. E o que vier é consequência. Um dia por vez, no corpo a resistência, na mente a lucidez. Quantos mil, quantos mil, quanto vale, quanto custa? Fiz a nova geração que esses números não me assusta. Material pra construção, lista de compra do mercado, conta de água, luz em dia. E só quem vive tá ligado. Como cidadão, corra atrás de dias melhores. Como MC, trilha um caminho atrás de novos resultados. O orgulho da quebrada acorda todo dia cedo. Fala errado, tem bom coração, pega enxada sem medo, pé no chão, cabeça erguida. Esse equilíbrio em dois empregos, felicidade guia, alegria enriquece o enredo. Então pensei comigo, se é pra ser que seja assim. Quando eu pisar no palco, que eu tenho um pouco deles em mim. Abracei essa responsa de alma e coração. Falo em meu nome, em nome de quem vem, de onde eu vim. É a base da nação, faz o hino ter sentido. E virou massa de manobra por um poder corrompido. E a essência que sobrou merece ser preservada. A vitória tá longe, só que é preciso acreditar. Começar a educar a nossa molecada, que luta só tem sentido quando se tem por que lutar. Pra uns o caminho é bem mais fácil, né? Desistir por aqui é bem mais fácil, né? Só quem trampa em dobro tem o dobro de satisfação. Acredita, João, cê pode ser o que cê quiser. Atento aos detalhes que fazem da obra raridade. Tijolo por tijolo torna o sonho realidade. Nem melhor, nem pior, faço a minha na humildade. Preservo a raiz que me fez ser um MC de verdade. Vão querer te corromper, dizer que certo é errado. Vão querer interromper tudo que a gente tá fazendo. Só que eu não vim me esconder nem ter medo de arrombado. E avisa quem quer derrubar que eles vão ficar querendo. Sou mais eu no microfone representando a ralé. Meu bonde não tem freio e não entra mais marcha ré. De que chute sim, porque quem joga não é a chuteira. Ela só tem a honra de calçar quem tem bola no pé. Abre espaço pra gente, deixa a gente passar. O medo deles é que a gente ponha vocês pra pensar. Pra eles tá bom assim, aumentando o próprio salário, fazendo o povo de otário e vendo a conta engordar. Excesso de ignorância, ausência de educação. Notou que seu sonho liga e desliga com a televisão. E agora que sabe, precisa tomar uma decisão. Primeiro passo é o mais importante de uma revolução. Apenas por um momento eu deixo o coração te guiar. E por pior que seja a tempestade, logo vai passar. Sinto o calor da liberdade, como isso te faz bem. Ninguém é mais que ninguém, se sinta livre pra se expressar.